produtor do Brasil. Que não vive mais pra mim, que o meu coração tá vivendo uma ilusão. Mas não precisa fingir, vem e vamos conversar. Se tudo acabou, se aqui não quer ficar, pode ir. Que ficou.

já ouvi tantas palavras bobas que não tem sentido. Já senti tanta saudade sua, já senti, não estou sentindo. Ou eu te amo, já não lhe comove nem dá reação. Nem adianta tentar disfarçar, meu amor foi só ilusão. Não, nem adianta você falar que me ama, você já tem outro guardado no seu coração. Criei coragem e blindei meu coração. Eu blindei meu coração. Criei coragem e blindei meu coração. Eu blindei meu coração. Blindei meu coração. Tantas palavras bobas que não tem sentido. Já senti tanta saudade sua, já senti, não estou sentindo. Ou eu te amo, já não lhe comove nem dá reação. Nem adianta tentar disfarçar, meu amor foi só ilusão. Não, nem adianta você falar que me ama, você já tem outro guardado seu coração. Com essas mentiras você acha que me engana. Dessa vez eu não caio não, dessa vez eu não caio não. Criei coragem e blindei meu coração. Me ama.

Banda 007. Produz Macaxeira Produções, o melhor produtor do Brasil.